te entrego, Senhor, tudo consagro no teu altar, no teu altar. Vida de adoração, quebranta meu coração com o óleo do Espírito pra te adorar, Senhor. Foi que eu nasci, que eu nasci, e o meu maior prazer é conhecer. Consagro no teu altar, no teu altar. Vida de adoração, quebranta o meu coração.